você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vêm e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Jonathan Song. Uma vez que eu te disse que não ia perdoar. E a segunda eu me lembro, meu bem, eu já tinha falado. Mas isso foi prorrogado. Portal Pagodão.net. E quem ama perdoa. E quem ama tem esperança de mudar. Fazer o rio. Você, tenho inveja do seu namorado.